Panorama Agrícola para 19 de novembro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o programa de 19 de novembro, este é o Panorama Agrícola, hoje sexta-feira de lua crescente. Quando a tarde se apaga e perde o brilho. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: pedras no caminho, guarde uma a uma para construir uma fortaleza. Na dica de Simone Barrim, para você não desperdiçar água. Noticiário EPAGRE elabora a regulamentação da Lei de Serviços Ambientais. No Alimento e Companhia, os benefícios da geleia real. E na entrevista desta sexta-feira, Apicultura, criado o comitê técnico para pesquisar sobre o sumiço das abelhas. Você assiste domingo ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ao ligar 48-3239-5647. Ou, se preferir, envie o seu e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Reutilize a água que sai da máquina de lavar roupa para lavar a calçada. É uma atitude econômica e ecologicamente correta. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A EPAGRE formou recentemente um grupo que tem o objetivo de elaborar uma proposta de regulamentação para a Lei 15.133/2010, que instituiu a Política Estadual de Serviços Ambientais e criou o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais. A lei foi aprovada, mas depende de regulamentação para ser aplicada. O grupo é coordenado pelo geógrafo Everton Vieira, pesquisador da EPAGRE CIRAM. Serviços ambientais são aqueles oferecidos pelos ecossistemas, como regulação de gases, produção de oxigênio e sequestro de carbono, conservação da biodiversidade, proteção de solos, regulação das funções hídricas e belezas naturais. A lei estabelece que o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais tem o objetivo de implementar o pagamento das atividades humanas de preservação, conservação, manutenção, proteção, restabelecimento, recuperação e melhoria dos ecossistemas que geram serviços ambientais. Esses pagamentos se darão por meio de 3 subprogramas: unidades de conservação, formações vegetais e água. As mulheres trabalhadoras rurais aqui de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul já estão planejando ações para o próximo ano, para o lançamento da Marcha das Margaridas, programada para agosto de 2011 em Brasília, com previsão de público de 100 mil mulheres dos 4 cantos do país. Recentemente, as trabalhadoras rurais estiveram reunidas na FETAESC para definir um plano de reivindicações a serem apresentadas ao governo federal. As razões para a Marcha das Margaridas envolvem cidadania, acesso à documentação, crédito e o fim da violência. Os eixos temáticos da Marcha das Margaridas 2011 são o enfrentamento à violência contra as mulheres do campo e da floresta, agroecologia na agricultura familiar, reforma agrária, meio ambiente, economia solidária, creches nas comunidades rurais, assalariadas rurais e valorização do salário mínimo com igualdade na remuneração. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola vai hoje à Videira conversar com a engenheira agrônoma Tânia Schafacek. E o assunto é a instalação de um comitê que vai discutir em Santa Catarina a causa da mortalidade ou do sumiço das abelhas. É isso, Tânia? Exatamente. Qual a ideia desse comitê criado pela IPAGRE e pela Federação dos Apicultores? A ideia do comitê é reunir técnicos que trabalham no setor apícola para justamente estar discutindo as causas de mortalidade e desaparecimento das abelhas, que hoje tá cada vez se agravando mais, né, no nosso estado. Na realidade, o comitê não visa só discutir esses problemas, né, de mortalidade, bem como outras questões relacionadas ao setor apícola que seriam um entrave ao aumento da produtividade do setor. Bem, você, Tânia, faz parte desse comitê, correto? Sim. Quem mais integra esse comitê que vai discutir a atividade apícola? Fazem parte do comitê também a Universidade Federal de Santa Catarina, a FURB. A própria federação dos apicultores. A própria federação, né? Exatamente. O SEBRAE também tem um representante junto ao comitê. Ele é um comitê técnico, né, formado junto à federação, e que ele não vai se reunir para discutir apenas essa questão atual, que seria mortalidade e desaparecimento de abelhas, né? Então, ele visa reunir as pessoas que trabalham, né, tecnicamente na apicultura e que poderiam estar contribuindo para redirecionar algum manejo, enfim, qualquer fator que poderia ser um entrave dentro para a apicultura. Já se sabe o que tem causado esse sumiço de abelhas? Na verdade, são vários os fatores que podem estar influenciando, né? Existem muitas suspeitas, mas certeza ainda não se pode ter, né? Há suspeitas de que seja ácaro varroa, né, associado ao manejo nutricional das colmeias, que há alguns períodos que há um grande desequilíbrio nutricional das abelhas, né? Então, há uma baixa disponibilidade de alimentos na natureza, e isso também poderia estar afetando, debilitando as colmeias, né, que facilitaria a entrada de outros fatores que acabariam enfraquecendo a colmeia e culminando com a sua morte ou, enfim, enfraquecimento até desaparecer por completo. Muitos casos de mortalidade que a gente observou, que a gente pode visitar também no local, foi devido à contaminação por agrotóxicos. Isso aqui tá bem claro. Em alguns períodos, não sei se há um descuido por parte de quem, dos agricultores em geral, né, e acabam pulverizando áreas que tem flores, que as abelhas estão visitando. Então, acaba que acontece uma mortalidade muito grande de colmeias devido ao agrotóxico. Tânia, como está hoje a atividade apícola aí na região de Videira? Hoje, a apicultura aqui na região de Videira, ela tem aumentado significativamente. Inclusive, existe a cooperativa apícola do estado de Santa Catarina, a Copasc, que está instalada na região. Então, são vários os apicultores que comercializam a sua produção através da cooperativa. E a cooperativa está investindo e está conseguindo, inclusive, já exportar o mel, né, para a Europa, que seria um grande avanço para o setor, né? Tânia Schafacek, engenheira agrônoma da IPAGRE em Videira. Muito obrigado pelas suas informações. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Produto fabricado pelas abelhas jovens para alimentar a rainha. A geleia real aumenta a resistência imunológica. É rica em vitaminas, antioxidantes e minerais. Tem ação energética e regeneradora do organismo. O consumo recomendado para o homem é de mais ou menos 1 grama, colocada em jejum diariamente embaixo da língua. Não existe na natureza alimento rejuvenescedor mais rico e poderoso que a geleia real. Vem daí a explicação do porquê a abelha rainha é superior às outras abelhas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.